Tiranossauro Rex. Você nasce pra viver num mundo que tem muita grana. Gasta, paga, junta para parecer bacana. O sistema te engana, arrasta pra lama. O que sobra nessa vida, intensidade que tu ama. Você nasce pra viver num mundo que tem muita grana. Gasta, paga, junta para parecer bacana. O sistema te engana, arrasta pra lama. O que sobra nessa vida, intensidade que tu ama. Falta rango, falta luz, falta teto pra viver. Falta plano, falta SUS, falta sonho de vencer. Foi bem isso, disse o gringo rindo, que só somos mortos vivos desfilando pela terra. Contra o tempo, eterna guerra, pois ele nunca espera o amanhã. Um revide imediato pra manter sua mente sã. Rapaz, soldado, na rua sua pedra vende. Não merece nem a sola da minha bota Timberland. O estado fecha o olho, ergue as mãos e se rende. Pra manter o pobre do sistema demente. De frente com o capital e ele o manipula. Loa, onde é que isso para? Dessa vez não há surpresa. Não há confisco, nem congelamento. Ninguém mexe na poupança. Ainda assim, é preciso mais dinheiro para equilibrar as contas. Você nasce pra viver num mundo que tem muita grana. Gasta, paga, junta para parecer bacana. O sistema te engana, arrasta pra lama. O que sobra nessa vida, intensidade que tu ama. Eu sinto cheiro de cães, querendo meu dinheiro. Quase nada que eu tenho e não consigo duplicar. Já tô cheio o dia inteiro de problema financeiro. Esse banqueiro trapaceiro não me deixa respirar. Ha, ha, vou me afogar, você tá nesse mar de tubarão. Mas não te ensinam a caçar, papá. Jogar tem que ter pra tu trocar. Pra fuder, pra gravar, pra comer, pra comprar. São 20 horas e 25 minutos. O presidente da República assinou uma série de importantes decretos do setor financeiro. Segundo o ministro, documentos firmados hoje pelo chefe de governo destinam-se a corrigir uma série de distorções do setor tributário e contém inovações visando o fortalecimento da atividade das empresas, estimulando sua capitalização, e o que estabelece medidas mais rigorosas para conter o contrabando. Tempo bom, temperatura em gravação.